autoridade. Aleluia. As montanhas se levantam, mas vão ter que sair. As circunstâncias se levantam, mas vão passar. Ele derrama sobre a igreja autoridade. Ele derrama sobre mim virtude e verdade. Eu tenho em mim a alegria de Cristo. Eu tenho em mim a paz de Deus. Quantos tem essa noite? Eu tenho em mim a alegria que Cristo tem. Eu tenho em mim a paz de Deus. Preste atenção, olha. O inimigo tenta te entristecer, te fazendo pensar que não pode vencer. Mas a sua força, a minha força, não está no nosso braço. A nossa força vem do alto, vem de Deus. Aleluia! Vem de Deus. Oh, aleluia! Vem de Deus. Presta atenção. Eu não vou me entristecer mais, não. Não, diga comigo, vai. Eu não vou me entristecer mais, não. Eu não vou me entristecer, não. Vamos lá, igreja. Eu não vou me entristecer mais, não. Mais alto, mais alto. Eu não vou me entristecer mais, não. Eu não vou me entristecer, não. Você pode dar uma gargalhada aí no seu lugar? Ah, ele é a nossa alegria. Eu disse, ele é a sua alegria nessa noite. Você pode dançar, você pode pular, você pode celebrar o Senhor. Você pode ir no seu lugar. Ei! Uou! Dance, dance, dance, celebra o Senhor nessa noite. Uou! Ele é a nossa alegria. Oh, nós amamos Jesus. Ah, ah, ah. Ah, dance, dance, dance, dance. Louve pela fé. Celebre que a vitória é certa. A sua vitória é certa. Ei! Você pode olhar pra sua família e dizer: minha família é de Deus. Você pode olhar para os seus parentes e dizer: eu creio, a salvação pertence a ele também. Mais drogas, prostituição, não. Eles estão debaixo da promessa de salvação. Minha família é a família de Deus. Minha família é a família de Deus. Cante isso comigo, vá. Minha família é a família de Deus. Minha família é a família de Deus. Muitas vezes, vai chegando os feriados de fim de ano, e você vê a foto, e olha ali para aquele parente, e às vezes nesse dia, eu creio, o Espírito Santo tem mostrado para você vida de pessoas. E você fala assim: ah, eu queria que estivesse aqui, Senhor Jesus. Os seus familiares, pessoas que você ama tanto, e o inimigo vem te acusar e dizer: olha, você vai para o céu, mas aquele seu primo, aquele seu tio, Aquele seu parente, ele não vai. Mas nós nessa noite vamos declarar pela fé que a salvação de Jesus é, será realidade em toda a nossa família. Em toda a nossa família. É promessa do Senhor. Amém. Diga comigo, minha família é a família de Deus. Minha família é a família de Deus. Ela é minha família. Vai, diga, dance, vá. Minha família é a família de Deus. Ela é minha família, é a família de Deus. Mas saia do seu lugar, pise no diabo e diga: ei, a família de Deus. Minha família.